vou, eu faço o que eu sei. Pois nessa vida vencerei. Em cada passo aprendi e tropecei. Mas mesmo assim eu sonhei. Nunca é tarde, não pare não. Não pare não de tentar. Tentar. A vida não te dá tudo na mão. Ser sozinho só traz mais solidão. Viver é arte pra quem sonha e tem coragem. A sua mente é sua arma, liberdade. Nunca é tarde, não pare não. Não pare não de tentar. Nunca é tarde, não pare não. Não pare não de tentar. São histórias, vidas versus razões. Erros e acertos, tentativas e frustrações. Atitude revela o caráter, desânimo é igual fracasso. Malandro aparece em ato, sem medo de dar errado. Nunca é tarde, não pare. Não pare, Seixas outra vez cantou. Não existe glórias pra quem nunca tentou. Momentos bons vão e vêm correndo pelo certo. Sorte não existe, existe é mérito. Nada é por acaso, tudo tem seu motivo. Pra o louco sonhador, nada é impossível. Nada é impossível. Por onde vou, eu faço o que eu sei. Pois nessa vida vencerei. Em cada passo aprendi e tropecei. Mas mesmo assim eu sonhei. A vida não te dá tudo na mão. Ser sozinho só traz mais solidão. Viver é arte pra quem sonha e tem coragem. A sua mente é sua arma, liberdade. Nunca é tarde, não pare não. Não pare não de tentar. Nunca é tarde, não pare não. Não pare não de tentar. Na terra preta é que nascem as árvores com os melhores frutos.